Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. De coração. Meus amigos e meus irmãos, nesta série, dentro da série O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, em que venho falando sobre a ceifa e a vindima, no programa anterior e em outras oportunidades e outras pregações, eu chamei a atenção para o fato de que na terceira voz, capítulo 14, a partir do versículo 9, há uma coisa que acentua bem os acontecimentos da transição de ciclo apocalíptico. Vamos aqui. A terceira voz. Seguiu-se a estes o terceiro anjo que dizia em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e trouxer a sua marca na fronte ou sobre a mão, beberá também do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro de Deus. Ora, evidente que isso é uma linguagem cheia de eloquência para mostrar a gravidade dos acontecimentos. Porque os homens semeiam o mal e a coisa prolifera, atendendo às invocações do anticristo, que não é uma pessoa, seria muita pretensão. É um sistema de coisas erradas que ferem a proposição de Jesus para a vivência dos seres terrenos e espirituais. Então, aquilo que não se harmoniza com o que o Cristo prega no sentido do amor, porque ele deu a sua própria vida por nós, é do anticristo. Não é aquela religião ou aquela crença cristã, ou não considerada cristã, por aqueles que pensam que tem o domínio da espiritualidade na Terra. Já se fez guerra por causa dessas pretensões e dessas arrogâncias. É um modo de viver errado, que redunda na submissão à droga, no flagelo da prostituição, até de crianças. A pedofilia está aí em todo o mundo. E a humanidade começa a se revoltar contra isso, porque as nações também vomitam. Elas vão aturando. O domínio do anticristo, quer dizer, do mal, da perversidade, da desumanidade, da frieza diante do sofrimento do seu semelhante. Isso é como um tumor que cresce e ao qual tem que se passar o bisturi com firmeza para que o pus, saindo, derramando-se do chão ou no esgoto, não apodreça o corpo social, como ocorre com o corpo humano. Isso é o vômito das nações, para que não morram de indigestão com tanto alimento deteriorado. A humanidade vomita esse domínio da besta e da sua imagem. Na fronte, quer dizer, o controle da mente, que se faz, muitas vezes, pela manipulação da mídia. Ou sobre a mão, a marca da besta ou da sua imagem, porque dominado o cérebro, as mãos vão cumprir o que o cérebro mandar. Primeiro se pensa, depois se fala e se age. Mas, está aqui, diante de tanta coisa, a humanidade sente-se pesada, é o que se vê por aí. Há um desespero declarado em muitas partes e escondido em outras. Mas há. Beberá também do vinho, versículo 10, capítulo 14. Da cólera de Deus, preparado sem mistura. No cálice da sua ira. Fossé, um estudioso do Apocalipse, explica, abrir aspas, o vinho era tão comumente misturado com a água que misturar vinho no grego é usado por despejar vinho. Mas este vinho da ira de Deus, a terceira voz, não é diluído, não tem nenhuma gota alguma de água para arrefecer seu calor. Nada da graça ou da esperança é misturado com ele. Fechar aspas, quer dizer, é uma coisa dura. Ora, nós recorremos aos Salmos 75, no versículo 8º, e lemos, porque na mão de Deus há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, quer dizer, com água, a moda grega, dele dá a beber, sorvem-no, quer dizer, bebem-no, até as escórias, todos os ímpios da terra. Quer dizer, mesmo com a água misturada, esses ímpios da terra aqui citados, sorvem-no, bebem-no, até as escórias. E agora imaginem, sem mistura. Quer dizer, é uma coisa séria para os que estão desatentos. E em seguida, ainda no versículo 10, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro de Deus. A gente vai ao profeta Isaías, capítulo 30, versículo 33, Novo Testamento e Velho Testamento relacionando-se, como temos provado aqui todo o tempo, que o Apocalipse, a revelação está da Gênesis mosaico até ele próprio Apocalipse. Porque a profecia, ela percorre todo o texto sagrado. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. E o assopro do Senhor Deus, como torrente de enxofre, a acenderá. Quer dizer, aqui se faz, aqui se paga, aqui se semeia e aqui se colhe. Mas Jesus não nos deixa sem aviso, porque no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 23, ele diz assim, estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. E eu me recordo daquela palavra do irmão Zaruro, saudoso presidente fundador da LBV Mundial, Alziro Zaruro, quando ele diz naquela prece extraordinária que está sempre na nossa programação: nenhum legionário será apanhado de surpresa. Vocês querem ver? Ele dizendo propriamente ele, vamos lá. Esses acontecimentos não nos pegarão desprevenidos. Esses acontecimentos não nos pegarão desprevenidos. O saudoso criador da Legião da Boa Vontade está afirmado aqui para fazer esta afirmativa tão forte e mais serenamente apresentada. Repetimos nesta passagem do Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 13, versículo 23. Então, por favor, aqueles que perseveram no Cristo, porque ele disse: na vossa perseverança salvareis as vossas almas. Aqui no versículo 23 do capítulo 13 de Marcos, ele diz: estai vós de sobreaviso, tudo vos será predito. E no Velho Testamento, vejam, eu estou aqui no Novo Testamento, no Evangelho segundo Marcos. Vou lá ao Velho Testamento e vocês vão ver a mesma confirmação que nos dá fortaleza diante das provações pessoais e coletivas. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os profetas. Mas ninguém deve ficar com temor incontrolável. Só os criminosos ficam assim. E até para essa correção, o próprio Jesus diz: não vim para os sãos, vim para os doentes. O Apocalipse não é para apavorar. Basta lembrar que ele apresenta 7 bem-aventuranças. O que é uma bem-aventurança? É a felicidade, é ser vitorioso, é alcançar a realização espiritual. Porque ele vem, conforme Paulo apóstolo tantas vezes diz, e João evangelista, e todos eles, Pedro apóstolo afirma que podemos, pelos nossos atos, abreviar a volta do Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Mas Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22, diz: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. E em seguida, maranata. Eu estou aproveitando para esclarecer muitas dúvidas que me mandam, às vezes, perguntas, né? Já me perguntaram sobre Maranata. Eu já expliquei uma vez, mas eu volto a dizer. Ora, essa expressão usada pelo apóstolo dos gentios é transcrição do siríaco Maranata. Significa: nosso Senhor está vindo, o Senhor vem. Coisa maravilhosa, a volta de Jesus. E vejam que João Evangelista foi exilado, o Domiciano, porque ele não quis se dobrar diante do imperador que se achava Deus, na ilha de Patmos, um local terrível, doloroso de se viver. Uma vez na televisão eu disse: muita gente se perturba com o Apocalipse e nunca o leu. porque também muita gente, quando apresenta o Apocalipse ou o Evangelho, no discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, o fim do mundo, quer dizer, o mundo como da maldade, porque vem a nova Jerusalém, novo céu, nova terra, porque a terra e o mar não são mais os mesmos, mas Deus transforma todas as coisas com as suas mãos. Versículo 5 do capítulo 21 do Apocalipse. E Jerusalém é um grande símbolo de religiosidade. A nova Jerusalém no Apocalipse é a consumação do sermão da montanha no Evangelho. Quer dizer, a realização daquilo que Jesus disse e que o Gandhi considerava como a maior página espiritual do mundo. Vocês têm aí as bem-aventuranças do Sermão da Montanha? Ali estão regras para governar. Geralmente, quando se fala em consumação dos tempos, o pessoal pensa em destruição total. E eu estou falando aqui que a Nova Jerusalém é a consumação das bem-aventuranças, é a realização do que as bem-aventuranças prometem aos homens e mulheres, jovens e crianças de boa vontade, de todas as crenças. Vocês não devem esquecer, eu vou repetir aquela passagem do Evangelho de Jesus. Segundo Lucas, capítulo 21, versículo 19. É na vossa perseverança que salvareis ou que ganhareis as vossas almas. E se você acha difícil porque você errou, eu também erro. Mas não podemos esquecer de que Jesus diz no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23, que tudo é possível àquele que crê. E em Lucas, na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Como muita gente também quer ver no Velho Testamento somente aquele Deus odiento, que manda matar, que persegue, que extermina até os animais das nações adversárias. Mas aquilo não é Deus. Aquilo somos nós, seres humanos, na nossa ganância, na nossa arrogância, na nossa pretensão, no nosso egoísmo, que não tem medidas quando pensamos que a ameaça contra nós é grande. Mas Deus é amor. O próprio Moisés, que era duro no governo dos hebreus, que ele chamava de povo de dura serviço, diz lá: ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E também falava em amor. E como sofreu Moisés, se ele teve que ser duro é porque a turma era duríssima. Ele fala povo de dura serviço. Aliás, não era somente o povo hebreu que de dura serviço, os outros também eram. Os hebreus tinham a vantagem de ser monoteístas, numa época da história da humanidade que o politeísmo era a maioria absoluta. Tenho aqui o profeta Malaquias, no capítulo 4. E vocês vão ver como termina o Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Vários pregadores de Apocalipse, de Evangelho, já perceberam isso. Observem bem. O sol da justiça e seu precursor. É um trecho maravilhoso. Mas o final, observem o final. Que é também o final do Velho Testamento. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como os restos, as sobras, os resíduos. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, quer dizer, temeis o meu nome, isso é linguagem bíblica, eloquente, para povos de dura serviço, nós podemos dizer que honrais o meu nome, que tendes respeitado a minha lei, mas para vós outros, que tendes respeitado o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, e pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual prescrevi em Horeb para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Observaram? Com maldição. Muitos analistas da Bíblia Sagrada destacam isso, como Severino P. da Silva. Em contrapartida, como termina o Novo Testamento? Termina no Apocalipse, último livro da Bíblia Sagrada. E não termina com maldição, com esta palavra. Termina assim, desta forma: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Sim. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, para todo sempre. Amém. Então não há que temer o Apocalipse. Ele fecha a Bíblia Sagrada como se fecha um livro de um Deus que é amor. Porque Jesus veio trazer o amor sem medidas. Evangelho segundo João, capítulos 13, versículos 34 e 35, e 15, versículos 12 e 13. Sendo o Apocalipse de Jesus que o recebeu de Deus, ele deveria terminar dessa forma, porque Jesus deixou um mandamento novo para seus apóstolos, seus discípulos, seus continuadores. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos tenho amado, sereis conhecidos como meus discípulos, porquanto ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos seus amigos. Ah, que coisa extraordinária, ele deu a ponto de deixar-se crucificar por nós, tendo ele todo o poder, como ele disse a Pôncio Pilatos, quando foi interrogado. E ele é anunciado aqui em Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 6, no versículo 5. Porque Malaquias anuncia Elias, mas Elias serve a Deus, ao Cristo e ao Espírito Santo. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele, sob a proteção de Deus, naturalmente, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quer dizer, Elias congraçará o Velho Testamento, o pai, com o Novo Testamento, os filhos, e haverá paz na terra para os homens de boa vontade. Com o Apocalipse de Jesus, a humanidade terrestre consorcia-se com a humanidade celeste. A união das duas humanidades de que nos falou tantas vezes o irmão Zarur. E disse, na chave 17 da mensagem de Jesus para os sobreviventes, o segredo do governo dos povos é unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. Isso é verdade. Vocês veem, tantas pessoas chegam à Legião da Boa Vontade e dizem, como é que vocês conseguem fazer tudo isso? Há um clima diferente aqui, que tanta gente não pode realizar, vocês realizam, porque nós acreditamos nisso. Acreditamos em Deus, no Cristo, no Espírito Santo, como fontes de amor universal. Ora, se acreditamos, entramos na faixa do amor. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém, eis que faço novas todas as coisas de Deus. Versículo 5 do capítulo 21 do Apocalipse. E aí a economia divina, eis que faço novas todas as coisas, passa a iluminar a economia humana, carente de claridade, pois a árvore da vida que dá 12 frutos, alimento, sobejo para cada mês do ano, e as suas folhas servem para a cura das nações, aparece no livro que muita gente teme sem motivo. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém, significa nova política, uma visão altissimamente fraterna da religião, nova economia, nova ciência, nova filosofia, nova arte, novo esporte. E aqui está no capítulo 21. E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, vestida como noiva adornada para o seu esposo. Temer o quê? Não há nada a temer. O Apocalipse e o Evangelho são a palavra de um Deus que é amor, de que tanto precisamos porque somos criaturas suas. Daí o valor que encontramos no versículo 4 do capítulo 15 de Provérbios. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Portanto, o Apocalipse não pode ser analisado com perversidade, nem com recalque. A humanidade não percebe, é como dizem os budistas. A humanidade é míope. As coisas estão acontecendo e elas ficam esperando um anticristo que tem uma língua bifurcada, dentes no céu da boca. Isso é coisa de filme de terror. Por aqui isso não passa, não admitimos. Sejamos como em Salmos capítulo 52, versículo 8. Possamos dizer assim: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para toda a eternidade. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. E assistiremos essa visão extraordinária do profeta Miqueias, no capítulo 4, versículo 3. E ele julgará entre muitos povos e corrigirá poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a prece ecumênica de Jesus, que qualquer um pode proferir sem que se sinta constrangido, a despeito de sua crença. Que respeitamos. É a prece ecumênica por excelência. Divino Mestre, médico de todos os médicos, volve o teu olhar compassivo para os nossos doentes, cujos nomes se encontram no sagrado livro de preces da Legião da Boa Vontade. Todos esses irmãos em quem vamos pensar na hora da grande vibração da família legionária de Deus. Disseste, Senhor, pedi e Deus vos dará. Deus não é indiferente nem a morte de um passarinho. Se teu filho te pede um pão, tu lhe dás uma pedra. Se teu filho te pede um peixe, Tu lhe dás uma serpente. Ora, se tu que és mau, sabes dar boas coisas a teu filho, que é que não dará o Pai que está no céu? Por isso mesmo, Jesus, queremos pedir-te que coloques neste copinho d'água o remédio perfeito para cada um de nós. Aquele medicamento que colocaste nas águas do Jordão e nas águas de Siloé. Bálsamo celestial, que restituiu a visão a um cego de nascença. Nós te pedimos, divino médico, coloca neste copo d'água o remédio perfeito para cada um de nós. E que estes doentes, em quem vamos pensar, doentes do corpo, doentes da alma, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura na força desta corrente, em nome de Deus. Meu pedido, Jesus, em quem deposito toda a minha confiança, é que eu possa cumprir a minha tarefa até o fim dos meus dias. Pedido que estendo a todas as criaturas de boa vontade, que sabem que a vida vale pelo bem que se faz. Graças, Senhor. E estes doentes em quem vamos pensar, doentes do corpo, doentes da alma, é sempre bom repetir, estejam onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura na força desta corrente, em nome de Deus. Ah, Jesus, nosso mestre e amigo infalível. Quem realmente confia em ti não perde o seu tempo, porque és o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Em ti podemos confiar toda a nossa existência. Porque tu tens a paz que o mundo não conhece. Por isto, Senhor, dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento, a tua lei de amor, da solidariedade social, espiritual, nacional, internacional. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar.